Observe o término do pushback do Boeing da Web no setor após ingresso a Juliette, portão 03. Gente, Juliette do 3, após a nave da Web, 07. 00? 200, limite ao localizador. 200, limite ao localizador. É, é a radial 300 de Salvador. Esquerda pro 80, limite é radial 300, 6224. Para o táxi web 6747145 a bordo, 3:46, alternando com o fim. 1013. O que o senhor acha? 47 India e Alfa, ponto, espera a torre no 8195, ajuste no 013, bom voo. 10013, India Alfa, no ponto, espera da 101895. DND 6224, prossegue 3010, ajuste no 013. Desce para 3.000 com 1.013, 6224. Torre Salvador, muito boa noite, Webjet 6747, no ponto de espera da 10. Sim, mantém 10, Webjet 747. Estabilizado. A esquerda 080 reportará estabilizado, TP5515. Na 6224 para o localizador, curve à direita, proa 150. Direita 150 para o localizador, 6224. Controle 119, decimal 8, bom, foi, boa noite. 198, boa noite. Salvador, boa noite, com 405. 1405, contato radar, sua 360, sai da Gole. 360 na Gole, 405 da Gol. Estabilizou o localizador, tá 3305. 3305, completa a aproximação, torno no 8, decimal 95. 895, tá 3305. Na 6224, complexo redução 1709. Redução 1709, 6224. 305, estabilizado o localizador. 3305, reporta o marcador externo contra enchecado, ajuste padrão 1013. Vai reportar 3305. 6747, livre decolagem no 0, vento 080 graus com 08 nós. Autorizada a decolagem para o 6747. Reporte estabilizado. 6224, controle. 6224. Para interceptar o localizador direita 1970. Prossegue 2.000 pés, reporte estabilizado. Curvando à direita, pro 170, reportará no localizador, 6224. D55, 15, confirma escada. 70, trip 5515, estabilizado no localizador. 5-5, complete a aproximação, aguarde para ativar a torre. Completando, aguardando para transferência, trip 5-5-5. Está no localizador, o Xané 6224. Xané 6224, complete redução para aproximação, aguarde para ativar a torre. Reduzindo, 6224. Controle Salvador Web 6747, decolou na sua escuta. 76747, contato radar, suba 340, após 2000 pés, direita, direto da EL. 2000 pés, direto da EL, web 6747. Trip 5595. E sábado, muito boa noite, Trip 5595, final estabilizado, LS. Trip 5595, meu ganho na aproximação, reporte externo, com trem checado, ajuste padrão 63. A gente reporta lá com o trem checado, Trip 5595. Olha, Sarita. 128.8. Obrigado, boa noite. Tô passando, Luna. Oi, Salvador, boa noite, o Chanel 6224. Quatro, Chanel, continua a aproximação, aguardando. É o número 3 na aproximação. Na escuta, 6224. Trip, continua a aproximação, aguardando pista livre. O vento 080 graus com 09 nós, o Trip 5595. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, Trip 5595. Solo 09, direita, chama solo 21, decimal 9, boa noite. 219, direita, boa noite. Salvador, até 3305, livrou. TAM 3305, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05. Autorizado pouso 1-0, vento 080 graus, com 1-0 nós, com 10 nós. Livre pouso para Trip 5595. 05, chame Recife, 133, decimal 25. 13325, com 405. Na 6224, na aproximação, guarda na pista livre, reporta na DA. Vai reportar, 6224. E quando der a proa de PDF, pro 6747. 747 confirme a proa? É, a proa de Pidev, se for possível, quando der. Aguarde. Na direita, solo 1219, 355-15. Quatro, vento 090 graus, com 10 nós, com 10 nós, ajuste padrão 613, autorizado pouso, pista no zero. Pouso livre na pista no zero, Chanel 6224. Pelo PAT 3, posição 03, trip 5515. Ao 20 graus à direita, perto da formação 6717, 6747. 47, livre desvio. A gente 6747 após desvio para de outro. De outro, grato, web. 747 Recife, 133, decimal 25. 3325, Solo Salvador, boa noite, Xanair 6224. Boa noite, Xanair 6224, táxi via Alfa, Índia, portão 01. Alfa, Índia, portão 01, Xanair 6224. Salve Salvador, Azul 4209 para pushback acionamento no gate 8. Azul 4209, livre, chama para o táxi. Autorizar pushback acionamento, Azul 4209. recepção no Salvador, azul 4209 para o táxi, com 3 horas e 30 de autonomia, POB de 1 no meio, terra de Campinas. Azul 4209, táxi via pátio 1 no Juliette, Alfa, até o ponto espera pista no 0, quando lá, turno no 895, ajuste no 013, bom voo. Tive táxi em frente, pátio 1 no Juliette, Alfa, até o ponto de perdão no 0, torre 1895, azul 4209, com 1013, boa noite. Boa noite, azul 4209, ponto de espera da 0, pronto. Azul 4209, a linha decola pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. A linha decola pista no 0, azul 4209. Azul 3178, boa noite, acione a identificação, vou direto tá, para chegar na mar e descendo ao 050. Salvador, boa noite, Rio 5972. Boa noite, Rio 5972, Galeão aprovado nível 320 via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toquinho. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 50 no 3, controle 199, decimal 8. Projeto para o Galeão 320, para o Whisky 50. Até Bidev, depois Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 4, depois Toquinho. Decola da 10. A princípio da El Leda, depois Bidev 5013 é o transponder, controle 198. E o 5972, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos pronto. Paulo Salvador, muito boa noite, com 9074 para autorização Guarulhos, assistente da Bravo. Boa noite, gol no 074. Guarulhos aprovado nível 360 e Upper Whisky 50. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, Bidev com curva à direita. Transponder 5004, controle 1998, gol no 074. Autorizar nível 360 para Guarulhos e Upper Whisky 50. Decolagem para o 10 com curva à direita da El Leda, Bidev 5004, 198. Gol no 074, cotejamento correto, chame pronto. Vou morar. Salvador, boa noite, 971, Tensa Bravo, utilização por seguro. Confirme o tráfego que chamou? Gol 9071, autorização por seguro. Gol 9071, confirme a hora do plano. 40. Leandro. Solo Salvador, Rio 5972 para pushback e acionamento. Livre, chame para o táxi, Rio 5972. Chamaremos para o táxi. O voo 9071 no Porto Seguro, entendido que é para 0040. Afirmo. Ok, vou checar seu plano, ainda não tenho no sistema, ok? Gente, obrigado. 071 na escuta. Na escuta. É, só confirmando, chequei aqui no sistema, tem uma DLA do senhor para 0105. Com a companhia, porque tá quase tudo pronto aqui já. Informo que eu não tenho no sistema, é, de acordo aqui com o meu sistema, o seu plano vai chegar dentro de mais uns 10 minutos. 3325, obrigado. 3178, direto do Luna, 2 no país, o ajuste 1013, para nível S, reporte estabilizado. Direto do Luna, 2 no Salvador 9071. Prossiga. O pessoal vai entrar em contato aí, ok? Vai entrar em contato aí, porque o plano é repetitivo para agora, 0040. Ok, ciente.